Bem-vindo ao quinto podcast Filosofia de um Jovem Adventista, que é o Matheus falando diretamente da casa do Sidão. Olá a todos. Esse é o Sidão, ele é jogador de que, Fê? Basquete. E ele é um jogador profissional, onde que ele joga, Fê? São Paulo Futebol Clube. Aí, ó, então não é pouca coisa não. Então a gente tá aqui na casa dele porque tá tendo uma pizzada aqui da classe D22. Tem esses sons assim de trás. É, não liga não, porque tem quase 180 pessoas aqui em casa. Então é isso aí. Então hoje é o nosso programa especial, a gente tá num outro lugar aqui. Nós temos... Eu sei que tem poucas pessoas que estão ouvindo. É, muita poucas, mas o que importa é a intenção. É isso aí, mas o que Deus tá ouvindo, pelo menos. É, lógico. Tá, então essa é por você, que Deus. Você... Um abraço, que Deus. Um abração também, que Deus. Então, eu não sei o que a gente vai falar hoje. Ó... Sei, bom, vamos fazer uma entrevista aí, sei então, lá. Então, vou entrevistar o Fei aqui. E depois eu entrevisto você. Tá bom. Tranquilo, fechou. Então, Sidão, onde você joga mesmo, só pra repetir aqui? Bom, eu jogo no São Paulo Futebol Clube, São Paulo Capital. São Paulo Capital. Então é São Paulo Futebol Clube, aquele de futebol clube também de futebol? É o mesmo de futebol, né? Só que é basquete. Aqui é basquete, beleza. E você, qual a sua posição lá no clube? Então, eu jogo de pivô e agora estamos indo pra lateral aí. Qual que é a sua altura, Fei? Aproximadamente 2 metros. É pouco, garoto, né? É pouquinho, não é muito não. Então, acabei de bater no ombro aqui do Sidão, que não deu pra ouvir. Ai. Fei. Fala. Você acha que dá pra testemunhar de Deus lá? Certeza, cara. É, por mais que seja, assim, alguma coisa diferente, um pouco mais difícil, sempre dá. Qualquer lugar dá. Mas você tem tido resultado com amigos seus se interessando, assim? Tem. Eu tenho vários amigos que eu já trouxe aqui no colégio aí, que a galera também já viu, o Alas, o Nelsinho, o Vinícius, né, o Fumaça, conhecido também, e tem resultado sim, porque é uma vida que é um pouco diferente, mas um diferente que todo mundo repara e acha bom, não acha ruim, né. Uhum. E seus amigos, então, nenhum deles são adventistas? Não, nenhum, assim, mas todos têm um fundamento, assim, religioso, bem parecido, né, cristão, no caso. E tem um só lá que estuda numa escola adventista, mas não é nada adventista. Não é adventista. Sim. E você é achado difícil testemunhar lá, por exemplo? Você falou que é difícil, mas quais são as barreiras que você encontra? As barreiras que você encontra, por exemplo, é alguma desvantagem de tempo em quadra, né, com os companheiros, essas coisas assim. É, às vezes algum preconceito de um ou outro, de uma outra pessoa que... olha pra você e fala, pô, o cara não treina, não joga no sábado e tal, mas mesmo assim ele treina mais do que eu, ele tá meio mais dentro do time do que eu, que vem todo sábado, essas coisas assim. Mas fora isso, tem que entregar nas mãos de Deus e ir embora, não tem, legal, tem legal. Que ficar esperando isso daí. Então esse negócio de sábado aí, que você tá confederado e joga num time profissional, essa é minha água, não toca nela. Ah, tá, desculpa. Tô brincando. E aí, que é o negócio? Então, como você tem feito com o sábado? Deixa eu beber uma água. Bom, a questão do sábado foi acertada antes de eu começar a jogar. Foi acertado o seguinte, que a importância de salário, essas coisas, de ser um trabalho remunerado, não tinha tanta importância. A principal coisa... que eu pedi pro meu pai arrumar foi essa questão de tá aí falando realmente do sábado, que não tem a possibilidade, não por forças maiores, assim, por pai, mãe, pastor ou alguém desse tipo, mas opção própria. Convicções. É, opção própria de vida, né? O pessoal respeita isso em vocês? Eles vêm pedindo sempre pra você jogar, dar um jeito? Então, aconteceu uma vez só de vir e pedir jogar, falando, ah, vai lá falar com seu pai ou seu pastor pra vir jogar e tal, mas aí a gente explica que não é por influência de outros, né? Uma opção própria mesmo, e tranquilo. Aí aceitaram bem, eu acho que um clube de porte igual São Paulo, acho que aceitaram muito bem até demais, assim. Que e bom. O pessoal é bem amigo, bem legal lá, dá pra ir levando o negócio. E então você, peraí, então próximo ano você recebeu uma proposta de você jogar lá nos Estados Unidos, é isso? Lá no, é, então, estamos vendo aí, parece que se der passar uns 6 meses lá no Atlantic Union College, né, uma proposta aí que surgiu agora no final do ano, estamos vendo aí se der certo, a gente passa o período lá e volta de novo para continuar no São Paulo aí, se Deus quiser. E também, os seus amigos também receberam a proposta? Então, um amigo meu recebeu a proposta, que foi o Alas. Que ele é o quê no time? Ele é amador lateral também. Ele é o capitão do time? Ele é o capitão, né? Além de ser o capitão. E daí estamos vendo aí o que dá. Eu tava vendo o Wallace aí, tava, eu tenho conversado com ele. Então ele tem se interessado bastante na igreja. Eu tenho visto bastante aqui na igreja. Tem. Ele gosta muito aqui, não só de casa, do ambiente, mas como ambiente do colégio, do estilo de vida, né? Do jovem cristão. Ele gosta muito, assim. Ele ficou meio tocado aí pela coisa, né? Então vamos ver. Ah, que bom. Isso aí. Fiquei sem assunto agora. Ah, eu percebi um pouco aí. Então, Fê, vou começar a meditabundar aqui agora. Vamos meditar um pouco aqui. Então, eu vou entrevistar o Matheus. Matheus, qual é o seu nome? É Matheus Araújo de Siqueira. É, todo mundo sabia isso, ele é o autor do podcast aqui. Mas você estuda, tá estudando, fez vestibular aonde, Matheus? Não, eu tô no terceiro ano de ensino médio. Estudar não estudo muito. Não, eu tento, eu leio bastante. Eu fiz vestibular no NASP e na SPM. Pra... E você passou no NASP em que lugar? Em primeiro lugar para publicidade. E SPM em que lugar? 16º. Bom, para quem não sabe, 16º é um excelente lugar. Só que o Matheus, do jeito que é ambicioso que ele queria ficar em primeiro. Então ele tá um pouco triste, tá? Tô triste porque... Mas a SPM não é nada mais, nada menos que a melhor escola de marketing do Brasil. Então, 16º, você imagina o que seria aí comparado às outras. Mas tudo bem. Não, às vezes assim, eu acho que, não sei. Eu acho que as pessoas têm que esperar sempre o melhor. Isso, não, isso é verdade. Eu acho que eu tinha capacidade de ir melhor, só que eu vagabundei um pouco na redação. Tudo bem. Não, mas isso eu é verdade. Um pouco na redação. Sempre buscar o melhor nunca tá errado. É isso aí. Mas e daí, Matheus? Você tem proposta para ir para os Estados Unidos de novo? Você que foi uma vez e voltou? Como é que, não, como eu, é que tá aí? Eu morei lá 8 anos, né? Depois eu fui lá trabalhar. Certo. Foi 2 meses lá. No Dunkin' Donuts, muito bem lembrado. Eu acho que já falei isso pro pessoal. Tá, então a gente repete, foi no Dunkin' Donuts, comia doces de graça. É, fiquei gordo lá. Meus princípios de saúde de jovem cristão. De um jovem cristão, princípios de saúde de um jovem cristão foram totalmente adulterados, mas pulando essa parte. Não, daí tô voltando pra lá agora, porque eu aqui no Brasil tá meio difícil para eu conseguir fazer o curso que eu quero de faculdade. Certo. Daí eu vou voltar lá com meu amigo Clederson, que aliás vocês provavelmente vão vir também numa entrevista. Ok. Futuramente. E daí eu vou refazer meu ensino médio lá, buscando ter sempre a melhor nota lá, pra conseguir ter uma faculdade boa lá. Tá certo. Uma ótima opção aí, onde Estados Unidos, uma grande potência mundial, e vamos ver, né? Quem sabe eu também não fico por lá, se surgir oportunidades, né? É lá no Atlético Encode, quem sabe a NBA não acha. É, NBA não acha, né? Mas vamos ver, sempre tem que pensar o melhor, como você disse. Isso foi eu bebendo água agora. É, então, beleza. Então agora acaba, como é que faz? É, então não sei, geralmente põe uma música aqui, você tem uma música pra colocar? Bom, eu não sei, põe qualquer música. Eu acho que a gente podia pôr um Third Day aí, pra fechar aí um... Um negócio assim mais light, só, assim. Só que geralmente eu ponho o Thursday, depois ainda falo mais um pouco. E daí põe a... Enrola mais um pouco, beleza, daí já então. Fecha, beleza? É, vamos fazer isso daí. Então pera aí que a gente vai voltar com o Thursday aqui. Não sei que música ainda, depois eu falo pra vocês que música que é. Beleza, então. You are holy, holy. comecei foi Third Day com God of Wonders. E agora a gente vai falar um pouco sobre nada. Nada. Vamos passar um Vegetables. É, isso aí. Eu o Silêncio gravou. A gente dublou por cima. É, pra acabar de uma maneira inédita nesse podcast. Aliás, já faz... Quase o quê? Não, já faz 2 meses já que a gente tá tendo esse podcast. Engraçado que tá no 5º episódio apenas. É, isso não, que era pra ser semanal. É, tá no 5º, mas foi gravado como 6º, entendeu? É, não, eu tenho o 5º, na verdade, eu gravei o 5º, mas eu não consegui passar, então é provável que o 5º vai vir depois desse que toma. Ou seja, o 5º, que é o 6º gravado, vai se tornar o 5º realmente. É, entenderam alguma coisa? Não, bom, tá bom, então. Interessa. Vegetables. Vegetables aí pra galera, vocês. O sucesso dos Estados Unidos. Com o Sidão e Sidney. Com o Sidão e Sidney, é. Com Faye for Age, Faye MS. É, isso aí. A gente fala Faye porque Faye é muito grande. É, Faye é muito grande. O O prolonga muito. É, o O é uma sílaba a mais. É, seria tipo uma proparoxítona, entendeu? Então, today, you were lying in your bed. You were feeling kind of sleepy. But you creepy. Couldn't close your eyes because the room was getting creepy. Were those eyeballs in the closet? Was that Godzilla in the hall? There was something big and hairy casting shadows on the wall. Now your heart is beating like a drum. Your skin is getting clammy. Right into your belly. What are you gonna do? You don't need to do anything. I'm going to call the police. No. Because? You don't need to do anything. What? It's bigger than the Boogeyman. It's bigger than Godzilla and the monsters on TV. Because God is bigger than the Boogeyman. And he's watching out for you and me. Boogeyman and he's watching out for you and me. So when I'm lying in my bed and the furniture starts creeping, I'll just laugh and say, hey, cut that out! Get back to my sleeping, cause I know that God's the biggest and he's watching all the while. So when I get scared, I'll think of him and close my eyes and smile. God is bigger than the Boogeyman. He's bigger than Godzilla and the monsters on TV. God is bigger than the Boogeyman. Watching out for you. Sorry that I scared you when you saw me on TV. Well, now I know that God is taking care of me. It's bigger than the Boogeyman. It's bigger than the Godzilla. Ah, demais! Boogeyman! You and me! You and me! Watching! Over you and me! Over you and me! Essa foi nossa super... Um silêncio depois eu colocar isso de volta. É, precisa mesmo. Ah, já deu, já. Pronto. Pronto. Então, aí foi a nossa super música com a participação do... Especial de... Sidney... Ah, e você não disse seu nome inteiro, Faye. Fala seu nome inteiro. Ah, meu nome inteiro é Sidney Stosch Dutra Jr. É isso aí. E não Sidney Pucci, que estava no Lista do Coral de 2005, Coral Jovem. Só pra esclarecer o negócio. Então, mas isso aí, a gente já tá acabando por aqui nosso podcast. É, estamos terminando, já são 11h10 da noite, horário de Brasília. Nossa, 11h10 já. 11h10 horas de Brasília. E deve ser agora. Deve ser agora. Umas 8h30 lá nos Estados Unidos. São 8h10, horário de Eastern United States. Onde a gente vai agora lá? É, também. Então, viu, ó, se vocês, alguém quiser ligar pra mim, mandar um e-mail, é mateussic8@msn.com. mateussic8@msn.com. Calma aí, desculpa. Fala o seu e-mail. Fala o seu e-mail. Pô, o bebê é Sidney. Não, desculpa, errei. Esquece isso. Esse daí já não existe mais. É SidNBA_BR. SIDNBA. Entendeu? National Basketball Association _BR. BR Brasil. @hotmail.com.br. É isso aí, se quiser adicionar a gente no MSN, eu recomendo adicionar o Sidney, que tem uma foto sexy dele de costas. É, eu tô meio pelado, não, brincadeira. Não, isso aqui é um podcast. É, Adventista. Não, mas é isso aí, ó. Não, não é uma foto pelada, é uma foto em homenagem ao Wakeboard. Wakeboard. Wake na veia, né, Fê? Wakeboard, acabamos de fazer o sinal. Aliás, a gente fala aqui pro... Você sabe que tá valendo lá que a Night fala que é, as pessoas que fazem pelo menos duas vezes exercícios por semana têm uma saúde melhor? É, então, a gente podia fazer wake duas vezes por semana. Wake duas vezes por semana. É, eu tô com sedentário, ultimamente faço nem duas vezes por semana. Não, eu faço todo dia. Todo dia, eu não. Eu só faço nas aulas de educação física. Ah, mas tá bom, vai. Então, bom. É isso aí. Quero agradecer, quero pedir pro pessoal mandar e-mail pra mim ou pro Sidão. Falando se gostou ou não do nosso super podcast aqui. Se você tem uma igreja, quer que a gente pregue. É só chamar. Só chamar, isso aí. Ligue para 0800, então tem tudo. 0800, então tem tudo. Não, mas ó, não sei o que falar agora. Eu também não, acho que a gente pode acabar já o negócio. Acho que a gente pode acabar. Então, eu mando um abraço para todo mundo que tá ouvindo. É, os ouvintes. Sim, isso é um abraço para você ser pobre ouvinte que está ouvindo isso nesse exato momento. Você, ouvinte, de olhinhos remelentos e saliva viscosa, um abraço. É isso aí, espero que vocês gostaram, só para... informar, o assunto de hoje foi sobre testemunhos no meio não adventista. É, e a gente acabou avacalhando do final aí agora, mas esquece esse final e lembra da parte que da eu citei. Da parte principal. Da parte principal, é isso aí. Última mensagem? Bom, fala uma coisa assim, tipo, religiosa. Religiosa, beleza. Bom, onde quer que um cristão esteja, por mais que sejam as circunstâncias, sempre tem como testemunhar. É isso daí, ponto final. Obrigado, Fê. Um abraço. É isso. Então é isso aí. Vai cortar agora. Cortando. 1, 2, 3. Tchau.